Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia. Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista. Aonde eu sou cria, bala come todo dia. Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida. Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia. Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista. Aonde eu sou cria, bala come todo dia. Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida. Eu vi um passado que dificulta o lazer. Para perde a vida pela noite de prazer. Os que dois agradam o paladar do BG. Espécie no bolso, fala que tu quer beber. Como que o BG tem feito tanto dinheiro? Tá largando trap pra trampar de fazer. Pipo e Frajola, Bebeto e Romário. Mary tá cantando mais do que o Roberto Carlos. Várias mina louca tá parando do meu lado. Sempre rindo do comentário de recalcado. E.T. fala porque o seu saldo tá zerado. Se eu cheguei aqui foi sofrimento pra caralho. E.T. fala porque o seu saldo tá zerado. E.T. fala porque o seu saldo tá zerado. Fala pra mim, meu mano. Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia. Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista. Aonde eu sou cria, bala come todo dia. Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida. Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia. Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista. Aonde eu sou cria, bala come todo dia. Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida. Para de pegar sobre você favelado. Faço muita grana, bolso tá muito pesado. Vim do super chique, mano, eu sou muito respeitado. Não tô rico ainda, por isso pego dobrado. Joia na salvadia, meu presente é lá de quatro. Não quero o contrato, não vou fechar com mandado. Preto e branco junto tocando fogo racista. Bosta tá bonito, coitado do Caio Castro. Eu me viciei, você já me anda bom demais. Lá de cara é bola, tipo me dá muita paz. Eu tenho Ferrari, muito menos diamante. Você é mais gostosa, vale mais que meu amante. Pitbull bolado, várias cadelas cercando. Gelo no meu copo da mulher me namorando. Minha presença marcante, hater tão me observando. Muitos não admitem, mas acabou copiando. Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia. Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista. Aonde eu sou cria, bala come todo dia. Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida. Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia. Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista. Aonde eu sou cria, bala come todo dia. Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida.